Eu quero amar, me entregar, quero viver assim. Só com você sinto prazer em me fazer feliz. Eu quero amar, me entregar, quero viver assim. Só com você sinto prazer em me fazer feliz. A noite chega, gostoso estar aqui. Você me provoca, amor, não vou resistir. Faz gestos, me chama, tirando a roupa. Sinto uma chama louca a me dominar. Nessa noite quero matar meus desejos. Nesse corpo moreno quero viajar. E nessa viagem descobrir os segredos desse amor sincero, puro e verdadeiro, que durante tempos fiquei a procurar. Hoje encontrei, só quero me entregar. Eu quero amar, me entregar, quero viver assim. Só com você sinto prazer, vem me fazer feliz. Eu quero amar, me entregar, quero viver assim. Só com você sinto prazer, vem me fazer feliz. Viver sempre assim, ah, é bom demais. Amor tão gostoso, é, só você faz. Nele eu me perco, com ele me esqueço. O que era mesmo, ah, os pensamentos agora estão a mil. Só sabe quem sentiu. Amor é desse jeito, como fogo no pavio, causando explosão dentro do coração, mostrando que ainda existe uma razão. Eu quero amar, me entregar, quero viver assim. Só com você sinto prazer em me fazer feliz. Eu quero amar, me entregar, quero viver assim. Só com você sinto prazer em me fazer feliz. Na brisa do mar, fugi, sumi, sei lá pra onde. Sei que fugi do grande problema que me consome. Das intrigas, das brigas, sempre no dia a dia. Estresse, correria, falando que pega nessa sua vida. No amor, carinho, papo de amizade, rolou separação, ha. Bateu saudade, 70% é o que ficou de momentos bons. E o que restou, sofrimento e uma grande desilusão. Na beira do mar, na luz do luar, minha tristeza joguei pro ar. O pensamento foi longe, momento de viajar. São várias histórias que já vivi, da vida curti. Tentei te esquecer, mas de repente não consegui. Então, eu quero amar, me entregar, quero viver assim. Só com você sinto prazer em me fazer feliz. Eu quero amar, me entregar, quero viver assim. Só com você sinto prazer em me fazer feliz.